Salve, salve, coelhada! Decadentes número 401, numa semana que tava a turma toda desanimada aí, mas nossa torcida bipolar, como sempre, já tá querendo é título. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre, relembrando que estamos agora de volta ao Spotify e aos outros agregadores de podcast a partir do programa passado. Também foi com a gente o pessoal da Resenha do Coelho, tá? O da semana passada a gente subiu um pouquinho atrasado, subimos aí na quinta-feira, mas essa semana aqui nós já vamos voltar à programação normal, então esse programa já deve subir amanhã, beleza? Então, o pessoal que está nos ouvindo aí pelo Spotify, valeu demais aí pelos outros agregadores de podcast, vocês nos ajudam demais divulgando aí entre os outros americanos e gente que não conheça. Bom, por enquanto, o menino Felipe De Leucas meteu um atestado, falou que não virá hoje, teremos uma participação especial que daqui a pouco estará chegando. Mas enquanto isso, Lucas De Leucas, defenda seu irmão e diga qual a razão do atestado. Ele está com visitas. Visitas de outro estado, eu acho que de outro país. Mas ele está com visita, recebendo pessoas aqui em Belo Horizonte. Então, infelizmente, não conseguiu essa uma horinha livre para conseguir fazer o programa. Nós achamos que o gato suicida tinha conseguido seu intento. E ele tava. Dessa vez, não foi dessa vez. E já que não temos Felipe, nosso convidado ainda não chegou, eu chamo ele, o homem, a lenda, o mito, ele que está hoje de branco para simbolizar a paz. Thales Maciel, dê seu boa noite e já faça o resumo das duas partidas da semana. Boa noite a todos. Programa 401, prazerão. Acho que eu já fiz uns 200 decadentes, eu já fiz. Vamos lá, semana boa, semana muito boa. A gente teve aí na terça-feira o jogo de volta contra o Colo-Colo, o jogo de ida nós perdemos de 2-1, e jogo dentro da Independência, eles abriram o Portão 6, uma festa muito legal da torcida, bacana. O legal desse jogo da Sul-Americana é que todo mundo foi assim, ó, se ganhar, ganhou, se não ganhar, vida que segue, né? Não tinha aquela pressão maluca de ter que ganhar de qualquer jeito do Colo-Colo, isso foi legal, melhorou o astral dentro do jogo ali, sabe? Tivemos ali a novidade deles colocarem a turma que vende fichinhas, né, de dentro do estádio. Eles estavam fora do estádio ali para vender antes, o que é uma baita sacada, uma boa ideia, uma excelente ideia, na verdade, um facilitador. Você pode ficar ali, você vai comprando o que você quiser lá dentro, é só você pegar. Então, você não tem que enfrentar fila lá dentro. Muito legal a iniciativa, que perdure por muito tempo, né? Bom, mas vamos ao jogo. A gente foi com o nosso time alternativo, né? Bem alternativo, na verdade. Com a volta aí do Mateuzinho como titular. O Mastriano ali no comando de ataque e tal. Um time bem, bem diferente e que agradou. Agradou muito a gente. Agradou bastante. Principalmente porque nós ganhamos de 5-1, né? Nós, o Colo-Colo, não tomamos conhecimento do Colo-Colo. Muito rápido a gente fez 1-0, 2-0, 3-0. E aí tomamos o 3-1, tomamos o gol, né? 3-1, que colocou o Colo-Colo no jogo, mas a gente estava muito bem dentro de campo, muito, muito centrado o time, e fizemos o 4 e o 5. O 5 foi até um gol contra, numa bonita troca de passes ali. O Lucas Calco fez uma boa partida, a Lê fez uma partidaça, o Mastriani jogou muita bola, fez 2 gols, o Mateuzinho fez 2 gols também, inclusive um golaço. O segundo gol do Mateuzinho foi um gol de DVD mesmo. Ele vai colocar isso aí nos melhores momentos da carreira dele, aí, com certeza absoluta, um baita gol. Tivemos também o Mastriani comemorando ali com a torcida. A gente, eu e Jairo e Felipe, assistimos no Portão 6. Então, uma festa muito legal ali. O Portão 6 tem uma energia muito legal, muito bacana, sabe? E fomos pro jogo de ontem, né? O jogo de ontem é 4h30 no Maracanã. O Maracanã lotado, mais de 50 mil pessoas. Flamengo entre os 4 primeiros, buscando ali a segunda colocação. E a gente lanterna absoluta do campeonato. O Mancini fez algumas alterações, né? Promoveu ali a estreia do Paulinho Boia como titular. Então, o ataque era Paulinho Boia, Pedrinho e Mastriani, né? Aí no meio de campo ali ele colocou o Alê, o Benítez. Eu entraria ali talvez com o meio de campo mais, pelo menos com um mordedor ali, talvez o Breno. Mas foi isso. E nos surpreendeu. Nós seguramos o Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo teve grandes chances de fazer o gol. Inclusive numa falha infantil do Pazinato. O Pazinato tem que ficar esperto com algumas coisas. Ele é um bom goleiro, mas comete uns vacilos ali, uns negócios meio que não se pode, principalmente numa Série A contra um Flamengo dentro do Maracanã. Para nossa sorte, o primeiro tempo terminou 0-0 e ficou aquela apreensão, porque a gente adora tomar gol com 1, 2 minutos do segundo tempo, né? por incrível que pareça, não tomamos gol, seguramos muito bem, e a partir de mais ou menos uns 20, 25 minutos, o Mancini viu que dava para ganhar o jogo, dava para ganhar o jogo. Então, o Mancini fez umas alterações, entrou com o Felipe Azevedo, e a gente vai falar muito sobre o Felipe Azevedo, tanto que o Felipe Azevedo gosta desse tipo de jogo, né, cara? Jogo grande, jogo com muita torcida adversária. Basta lembrar que ano passado ele fez aquele golaço contra a Cachorrada, e já adiantando, né, ontem também ele fez um baita gol, pegando de primeira dentro da área ali. Só que assim, a gente foi muito garfado, cara. A gente foi muito garfado. O gol do Varanda, putz, é ok, traçadas linhas são e tudo, mas é difícil você falar que ali foi impedimento, sabe? É um lance muito rápido, é buscar muito pelo em ovo, sabe? Ah, o fio do cabelo do cara tá na frente. É muito, muito pelo. Demora-se para fazer alguma coisa, né? Quando se faz, traça-se linhas e tal. Bem interpretativo, né? Bem interpretativo. Depois o Mateuzinho ali perdeu um gol também, que eu vou te contar uma coisa. O Mateuzinho não pode perder um gol desse dentro do Maracanã. É a diferença do Mateuzinho pro Azevedo. O Azevedo fez. O Mateuzinho perdeu um gol que nos custou os 3 pontos. Essa é certeza absoluta. Porque se a gente faz 2-0 ali, acabou o Flamengo. A gente matava o Flamengo. Era 40 minutos, matou o Flamengo. Antes a gente teve, para mim, sem dúvida nenhuma, um pênalti muito claro em cima do Mastriani. O lateral esquerdo deles, que acho que é Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas fez uma carga no Mastriani. O Mastriani antecipou, o Mastriani chegou primeiro. É a diferença de você ter realmente um camisa 9, um camisa 9 que cheira a gol, né? Que a gente falava antigamente. O cara busca o gol o tempo inteiro. Não desmerecendo o Boi Bandido ou o Elton Paulista, mas, bom, o Boi Bandido claramente ali não está na melhor forma dele, física, então, óbvio, ele não vai chegar muito. E o Elton Paulista tem 40 anos, então, assim, não vai chegar também. E o Mastriani está pedindo passagem, tudo, e parece que finalmente o Mancini entendeu que Benito. Mastriani e Martins não podem ser reservas desse time de forma alguma. Mas fomos castigados no final do jogo com o gol do Flamengo, do meio de campo deles lá, que entrou no segundo tempo, acho que é Vitor Hugo. A gente merecia ganhar. A gente jogou, a gente fez um jogo tático, a gente fez um jogo de xadrez com o Flamengo. E, para mim, a gente merecia demais esses 3 pontos, merecia muito. Daria um ânimo muito legal para a gente e tudo, mas, enfim, essa semana me deixou confiante pelo que vem pela frente, esse segundo semestre aí do América. E eu tô confiante que a gente vai. A Sul-Americana para mim é bônus, o que vier é festa, lucro. Mas como meu objetivo é os 45 pontos, estou muito confiante. Somente que assim, a gente vai vendo os outros times que estão ali, não próximos da gente, tá até um pouquinho mais longe da gente, que é o caso do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro não tem bosta nenhuma. Então, assim, se a gente acertar direitinho, se o Mancini não fizer as teimosias dele, a gente alcança esses 45 pontos aí. É isso. Boa. Eu dizia, eu tava conversando com o Tales, falando exatamente que ontem eu fui pro jogo, fui ver o jogo, com o pensamento de que o que poderia sair de melhor seria a gente jogar bem, né? E qualquer ponto seria lucro. E puxamos um empate fora, né? E jogamos bem, não só o jogo contra o Flamengo, quanto o jogo contra o Colo-Colo também. Mas ontem, para mim, realmente o que atrapalhou foi a arbitragem. Você concorda, Lucas? Você também acha que ontem o que atrapalhou foi a arbitragem? Eu acho que principalmente tem que ter uma coisa relacionada ao VAR no gol que foi anulado do Varanda, né? É que assim, quando o juiz dá o gol, né, quando o juiz ou bandeira, né, em campo, eles confirmam o gol, o VAR só pode, pelo menos na minha interpretação, né, não sei se tem alguma coisa escrita sobre isso, só pode anular se tiver muita convicção de que teve uma irregularidade, senão mantém a marcação de campo, né? Sei lá se assim, não deu para ter convicção nem com as câmeras. Naquele lance, naquele jogo contra o Inter, o Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Globo, defendeu a anulação porque falou que realmente tinha uma câmera que mostrava que o gol do Inter tinha sido regular. Ele criticou o fato de a TV não mostrar essa câmera que tiraria essas dúvidas, né? Não pode colocar 500 câmeras, que não vai ter como ter convicção de que havia um impedimento ali, né? Então acho que é isso que eu fico mais na bronca. É meio difícil a gente brigar com a tecnologia, mas assim, acho que a tecnologia tem que vir para ajudar. Acho que até se tivesse dado o gol, eu duvido até que os flamenguistas teriam reclamado. Eles iam olhar, pô, tá meio complicado mesmo de você fazer algum tipo de validação, né? Então, assim, eu acho que a arbitragem acabou atrapalhando nesse sentido, sim. Mas eu acho que a vitória não veio, eu acredito mais até mesmo ao gol perdido do Mateuzinho e a nossa desatenção, porque o América tem essa mania, né, de tomar gol de empate no final, de não sei se. Se, enfim, falta uma habilidade maior de você conseguir segurar uma bola, de não fazer falta próxima ali do meio do campo que permite um cruzamento para a área. Mas assim, acho que de tudo, independente da arbitragem ter nos prejudicado, o que fica de melhor da semana, mas principalmente o jogo contra o Flamengo, é a postura. Porque até então, o América estava com uma postura de rebaixado. Jogava mal, não entregava nada. Teve um jogo, alguns jogos que a gente perdeu, por exemplo, contra o Botafogo, que assim, parecia que o time já entrava em campo já sabendo que ia ser rebaixado, né? Deixa eu interromper rapidamente aqui, só para colocar. Menino Adolfo Parenzi, sofá americano. Aí. Bem-vindo novamente de volta ao Decadentes aqui. Dê seu boa noite para a turma aqui, interrompendo o Lucas, já é uma tradição. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, eu tive um pequeno entrave informatizante aqui. Cadu travou na hora de entrar aí, teve que reiniciar tudo. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com os amigos, né? E sem, desculpa, já pedindo também desculpa para o Lucas, por interrompê-lo, mas não posso deixar... Interrompeu fui eu só. Então tá bom. Não posso deixar de cumprimentar vocês todos aí pelo programa de número 400, que aconteceu semana passada, que é uma marca importantíssima aí na história aí do Decadentes, né? Nosso programa mais longevo e que acompanhamos aí desde o início até hoje, né? Um grande abraço a todos aí. Segue aí, Lucas. Valeu. Boa, valeu, doutor Adolfo. Mas como eu falando, que eu acho que o principal da semana, e principalmente o jogo contra o Flamengo, foi a postura do time. Que o time jogou fora de casa, no Maracanã lotado, contra o time que talvez tenha o maior poderio financeiro do Brasil, e conseguiu equilibrar o jogo, fazer um jogo de igual para igual no segundo tempo. Se o América tivesse ganho o jogo, não seria nenhum absurdo. Eu vi, inclusive, comentaristas flamenguistas falando assim, olha, na minha opinião, o América venceu ganhar. Jogou taticamente mais organizado, fez o segundo tempo mais perigoso e a gente achou um gol no final. Então, viu muitos flamenguistas comentando isso, né? Então, acho que, assim, a situação ainda é muito crítica, principalmente com a vitória do Goiás hoje sobre o Caibuloso. Agora a gente está a 5 pontos da fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, claro, mas mesmo assim, tem que ganhar esse jogo para a gente ficar 2, né? Então, do ponto de vista de campeonato, ainda está complicado, mas pelo menos, aparentemente, está com uma postura diferente. Os caras tantas vezes falaram, o Salum falou várias vezes, o Mancini falou várias vezes, jogadores, essa questão de virar a chave. Aparentemente, pelo menos em termos de vontade, a chave está virando de fato, né? Porque esse tomara que o jogo contra o Flamengo não seja a exceção, fora né? Da seja a regra. Porque, da mesma forma como o Flamengo, o Palmeiras, ainda aqui em casa, com o time alternativo, é complicado de ganhar. Mas se a gente perder para o Palmeiras... E o time jogar o que jogou contra o Flamengo, assim, com vontade, ligado, né? Eu acho que já dá um alento pro restante da temporada. Então, mesmo se tivesse perdido com a postura que a gente foi, já seria uma sinalização positiva. Olha a bipolaridade. Você pega o tom do programa da semana passada e o dessa semana, o homem já tá confiante. Menino Lucas já tá querendo é título. Não. Não tô confiante. Não ponha palavras na minha boca. Adolfo. Como é que você viu essa semana do América? Você acha que você vai nessa linha que o Lucas falou aí mesmo, de que o clima mudou? Como é que você viu essa semana aí? Olha, eu vou na mesma linha do Lucas, viu? E muito positiva. O América que fez um jogo contra o Colo-Colo muito bom, né? Infelizmente eu não via no momento correto, na hora nem no estádio, estava trabalhando, mas depois acompanhei o jogo todo. E vi uma partida, assim, um primeiro tempo daqueles, né, como diz o nosso amigo Thales aí, que era o meu América de volta. Que essa foi frase, Adolfo, essa frase não é minha, não. Essa frase é do Tartaruga. Ah, bom. Um abraço, mas, Tartaruga. Mas que você incorporou também. Então, pro Tartaruga muito, aí. Adoro essa frase. Ele incorporou só para me incomodar, que eu falei que esse negócio dá um pias danado. Não, mas na verdade foi uma partida muito bacana o primeiro tempo, né? O segundo tempo voltou um pouquinho ali. Mas natural que o Colo-Colo partisse para cima ali no início do segundo tempo, né? Eles tomaram realmente uma sapecada no primeiro tempo, e aí as substituições acabaram trazendo aí, ao longo do segundo tempo, a retomada do controle do jogo. E contra o Flamengo, assim, me surpreendeu bastante, sabe? Achei que íamos entrar numa postura muito defensiva e começando, e foi um jogo de igual para igual, né? O Flamengo com sua força assim, máxima, né? Os atacantes todos entraram, Bruno Henrique, Gabigol, depois entrou até o Pedro também. Inclusive o quarteto mágico. Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gerson, um menino que jogou pela ponta direita deles, que fugiu o nome aqui agora, muito bom também. Então assim, foi um Flamengo que entrou para ganhar de muito, né? Entrou ofensivo, e o América também. Foi um jogo assim de igual para igual, bastante surpreendente para mim. E fiquei bastante satisfeito de ver, cara. Assim, é como o próprio Bruno Henrique falou na entrevista dele no final do jogo, querendo dar uma cutucada, obviamente, né? Mas mal falou caralho. Assim, Se o América jogasse caralho, desse jeito aí, não tava nessa posição. E a verdade é essa mesmo, né? Se tivesse jogado e o que jogou nesses dois últimos jogos, não estaria nessa posição. É, anima bastante, mas ainda é uma situação muito difícil. Nós estamos aí em último lugar. Acho que agora não, né? Com a derrota do Vasco, né? É, estamos agora em penúltimo. Em penúltimo. Foi 2-0 aí, eu vi comentário aí no grupo, tava 2-0. Acho que vamos para uma chance, né? Que é muito difícil, o campeonato é difícil, está mais difícil do que o habitual, né? E alguns times também resolveram dar uma reagida, como por exemplo o Goiás, o Cuiabá já está em 11º. Então, aqueles que a gente contava como nossos competidores de vagas aí para o rebaixamento estão saindo bem, né? O Bahia também tem uma equipe que dá pressão aí para os outros times. Então vai ser muito difícil, a gente tem que emendar pelo menos uma sequência de vitórias. Né? A gente tem que fazer umas duas vitórias, um empate, três vitórias seguidas, para a gente dar uma arrancada real na tabela e conseguir ficar numa posição menos desconfortável. Como o Lucas falou, 5 pontos agora, né, da saída da zona. Com um jogo a menos. Mas aí esse negócio dá um peso. O negócio do jogo a menos é muito ruim. Eu não gosto muito do negócio do jogo a menos. Porque você olha aquela diferença que está aumentando. Então começa a dar aquela obrigação de vencer o jogo a menos. E é contra o Vasco, né, que é pior ainda. Exato. Nós vamos pegar um time que está numa barba danada, que a gente tem costume de ressuscitar time que está em barba danada, né? Mas vamos para cima, cara. Eu acho que não tem mais o que fazer, não. Mas tem que buscar jogar igual esses dois últimos jogos aí. E aí, com menos um campeonato, né? Por exemplo, se a gente tivesse classificado na Copa do Brasil, que eu gostaria, não vou falar para vocês que eu não gostaria, terça-feira já estaremos jogando de novo. Né? Então, acho que agora com dois campeonatos a gente consegue focar bem, botar um time mais regular, né? O Mancini ainda faz muitas mudanças, ainda sou mais favorável a um time um pouco mais fixo, ganhar entrosamento, ganhar ritmo, né? Jogando junto. A gente está vendo aí que Mastriani, Benítez e Martínez estão formando aí um bom trio ofensivo, vamos chamar assim, né? Eu acho que chance nós temos, cara. Mas assim, muito animado por essa semana aí. Foi uma semana, é aquele negócio, né? Da nossa bipolaridade total, né? Essa semana é semana feliz. Acho que vamos para cima aí. Próximo jogo com o Palmeiras. Se a gente jogar bem, pelo menos, já tá bom. Não acho que contra o Palmeiras, se a gente conseguir empatar, manter um empate também não seja talvez não seja um resultado ruim, não. O que a gente tem que fazer agora é pontuar. Se já é difícil pontuar contra esses times grandes, né? Vamos chamar assim os de grande... Você mutou sem querer, Adolfo. Desculpa, esbarrei aqui no mousepad. Disputando contra esses times de grande poderio econômico, a gente tem que reconhecer mesmo que pontuar é o mais importante. Agora mutarei corretamente. Só fazer um comentário que eu esqueci de mencionar no meu momento aqui, mas até aproveitando aí, talvez o Jário puxe esse gancho. Eu acho que tirando o Alê, colocando o Lucas Cal, porque é o volante que a gente tem, esse é o time titular do América hoje, né? Ou deveria ser. Pois é, eu para mim, eu tenho algumas verdades sobre o time do América que a gente não pode... que já ficaram claros para mim. Por exemplo, gol, eu não tenho dúvida nenhuma mais. Para mim, o gol é o Pazinato, com todos os defeitos dele. É ele ou trazer um melhor. Não tenho dúvida nenhuma. Lateral esquerdo, o melhor é o Avelar. Para mim, também não tem dúvida nenhuma sobre isso. Estava falando isso ontem com o Thales, que o Marlon e o Nicolas são ruins do mesmo tanto ou bons do mesmo tanto, e até os defeitos são parecidos. Então, meio que o nosso melhor lateral esquerdo é o Avelar. Ontem, o Maidana não fez uma partida tão boa, mas tem feito partidas boas. Então, para mim, eu deixaria ele na zaga. Eu acho o Éder muito afobado, mas ontem fez uma partida boa. Né? Então, assim, tá difícil cravar na zaga ali, mas eu provavelmente cravaria uma vaga para o Maidana em vez do Éder. Eu acho o Éder mais afobado. Lateral direita, eu não sei. Lateral direita, para mim, também eu não tenho essa convicção de quem é o nosso lateral direito. E aí, por ontem, Daniel, né? Assim, foi nota 6 ali. Mas assim. Mas não entregou. A gente fez. Ele fez um jogo até agora. Eu não sei se é ele que eu não consigo dizer que é ele. E agora, Mastriani, Martínez, Benítez e Pedrinho, para mim, é certeza. Também são caras que têm uma titularidade ali. O resto, eu acho que depende muito do jogo. Tem jogo pro Cal, entendeu? Tem jogo pro Breno. Eu acho que ali tem que pensar um pouco mais. no jogo, o que, que a gente pode fazer. Mas essa, para mim, são algumas verdades que estão se consolidando no time até agora. O Boia, por exemplo, é um que eu não cravo ainda, não. Pelo jogo de ontem, achei um jogo meia boca pra caramba dele. Então, quer dizer, a gente vai ter... ao contrário do Martinez, por exemplo, que eu não lembro... Mas Boia disputa posição com quem? Tem esse lado também, né? Tem que ser olhado. Quem disputa posição? Com Azevedo? Com Everaldo? Não sei. Eu acho que tem esse lado também de quem é a reserva, né? Mas eu não cravo ainda, não. Agora, o Martins, por exemplo... Se você for para a zaga também, você tem o Maidana. E aí, quem que é o reserva do Maidana? Wanderson? Pois é. Eu, assim... O Júlio tá jogando dos dois lados, gente. E tá jogando bem. Tá jogando bem, ele joga dos dois lados. Mas é menino, né? É um menino, mas tem correspondido. Mas, no mínimo, ele deveria ter colocado uma dúvida na cabeça do Mancini ali, viu? Porque, sinceramente, entre Júlio e Wanderson até agora... Se o Júlio não é titular, é primeiro reserva dessa turma aí. Entre as opções que nós temos disponíveis, ele estaria ali, se ele não for titular, se ele estaria ali na primeira reserva. Até agora, pelo que mostrou. Mas você pega, por exemplo, o caso do Martínez. Eu não lembro de um jogo ruim dele esse ano. E vocês lembram? Você fala assim, não, esse foi um jogo ruim. Jogou nada. Já teve alguns mais apagados, assim. Mas não ruim. Pois é. Mas assim, o que eu falo que pra mim esse time de ontem, tirando o Alei e colocando o Cal pra mim o time titular, é meio que nesse raciocínio que o Thales falou, é pensando nos reservas, assim. O Marcinho tava muito mal recentemente. Por mais que podem não ter feito partidaças ainda, né? O Boia e o Pedrinho, pra mim, se você for olhar o banco, pô, Everaldo e Azevedo, acho que tem que ser eles. Nove, pra mim, tem que ser o Mastriani. Eu até coloco o Cal, Martínez e Benítez no meio, e não o Breno, porque eu acho que o Breno seria legal ele meio que revezando, porque o Benítez não dá conta de jogar o jogo inteiro normalmente, né? Aí sai o Benítez, o Mastriani sobe um pouco mais, entra o Breno no lugar, assim, compondo ali, né? Então, pra mim, o time titular, muito pensando nos reservas também. Por mais que o Daniel, assim, e considerando a partida de ontem, Daniel não fez uma partida esplendorosa, não foi o Cafu, mas... do que o Marcinho vinha apresentando, ele foi um lateral nota 6, quase fez um gol de cagada, né? Tentou cruzar e a bola bateu na trave. E o Pazinato, muito pela sorte também que ele tá dando, porque goleiro também tem que ter sorte. O Cavi tava num azar danado. E você pega ontem, por exemplo, ele teve pelo menos uma falha muito grande ali na saída, no lance que ele tocou meio esquisito, em vez de dar um bicão pra frente. Não entendo a América que não tem, às vezes, essa cultura de quando precisa dar bicão. E que deu sorte que o Gerson perdeu um gol na frente dele, né? Então, assim, tá dando... Ele tá fazendo o dever de casa dele, não tem uma saída de bola boa igual tem o Cavi, mas também não tá tomando aqueles gols de azar que normalmente o América toma. Então, por isso, também mantém. Acho que esse time, pra mim, deveria ser o titular. Vamos ver o que o Mancini acha, né? O Matheus tá perguntando aqui se a gente prefere Everaldo do que Boia. E eu não, até o momento não. E considerando que ele jogou no passado. Mas eu também não cravo a titularidade dele, não. Talvez, assim, naquele sentido de... contratamos e já tá ok, é isso aí mesmo. Pelo que jogou no América, historicamente, eu acho até o Everaldo melhor um pouco, mas tá muito mal, tá fominha, não tá acertando cruzamento, quando tenta chutar, chuta pessimamente mal, não tá sendo aquele cara de velocidade, então assim, preferia deixar o Boia mais um tempo, né? Eu acho até que no América, historicamente, o Everaldo jogou mais, mas tá numa fase muito ruim. Tem que fazer a desarmonização facial. Depois que ele fez a harmonização facial, parou de jogar bola. Né? Então, tem que voltar a ficar com a cara torta para ver se volta a jogar de novo. Tem um vídeo rolando aí nos grupos aí dos caras do Corinthians zoando ele, né? Não. Mas não tinha uns negócios assim. Harmonização feial. Quando o Leandro Guerreiro cortou o cabelo, a galera falou que ele parava de jogar a bola. Quando o Tony Taliban cortou a barba, o pessoal falou que parou de jogar a bola. E agora o Everaldo, quando fez a harmonização facial, parou de jogar a bola também. Isso é a crendice do futebol. Deixa eu ler uns comentários aqui, gente. Bastante gente comentando, viu? Valeu demais. Deem like aí. O like de vocês façam que o nosso conteúdo chegue a mais torcedores, viu? Isso ajuda demais a gente. O Nésio Maciel está aqui no Contra Tudo e Contra Todos, Gilberto Weber dando saudações americanas, e abraço a todos da bancada e aos amigos do coletivo Coelhão dos Vales, Raul Batista, boa noite americanos, Antônio Barroso dos Santos, agora sim o América voltou a ser um time de guerreiros, Zé Alves Aguiar, nosso parceiro também, salve nação, Itabira vos abraça, está aqui cobrando que a gente não comemorou os programas 400, o programa, ô Zé Alves, a gente tentou, mas acabou não dando certo. Mas quem sabe a gente não faz aí uma outra comemoração mais pra frente, tá? O Roilson Isidoro dando boa noite. Lúcio Melo falando que o Brasileirão vai pegar fogo. O Adir Baldelin, lá de Boston, dando boa noite a todos do Brasil e do mundo americano. Roberto Nassif mandando alguns coelhinhos aí. Richardson Calil, gente boa. Boa noite, galera. Feliz pelos últimos resultados, mas preocupado. Cadê as contratações? Grande abraço. Bruno Marcos, lá do Coração Verde e Branco. Vai chegar mais gente qualificada para esse elenco? Volante colombiano. Isso aí, vocês sabem que esse colombiano que o Salum soltou, ele errou de país, porque o volante que ele está tentando é equatoriano. Não é, ele chegou, acho que se não me engano, a jogar no futebol colombiano. Estava emprestado num time da Argentina. Nós estamos na luta aí. Não vou colocar aqui quem é, porque eu acho que pode atrapalhar as negociações. É, foi isso que o Salum fez. Ele tentou ludibriar a concorrência. É, pode falando ser. Que era colombiano. É, mas ele é equatoriano. É o Valderrama. O Elton Toledo Magalhães está aqui também. Boa noite, amigos. O Vasco está assumindo a lanterna. O Hélio Magalhães de Caratinga. Se Deus quiser, vou estar na Independência contra o Palmeiras. Venha mesmo. A Di Balderini tá mandando um superchat pra gente. Quem precisa de VAR? Foi tudo a favor do Flamengo. Eu acho que é muito. O que rolou muito com. E a gente viu no nosso jogo, mas que tem rolado nos jogos do Flamengo em geral, é muito isso. Na dúvida, pro Flamengo. Eu tenho visto isso bastante, assim. Eu tenho alguns amigos aí em grupos aí do Brasil, de Campeonato Brasileiro, e os flamenguistas sofrem um pouco com o contraponto que os outros colocam. Tudo bem, o VAR tá ajudando todo mundo, mas sempre ajuda o Flamengo. Então, numa rodada, ajuda o Flamengo e o São Paulo. Na outra rodada, é o Flamengo e o Palmeiras. E aí você acaba passando batido. O CNM tinha falado o tal das linhas sobrepostas lá, que quando fosse, eles iam dar o gol. Ontem, pra mim, isso não valeu não, né? No mínimo, tava sobreposto, tava muito próximo. O pênalti do Mastriano, eu confesso que eu não tive tanta convicção assim, não. Assim, em câmera lenta, é um contato que costuma acontecer na área. Eu não fiquei com tanta convicção que foi pênalti. Talvez se desse, não seria absurdo. Mas eu não fiquei com aquela assim, é 100% pênalti. Mas agora o impedimento, eu fiquei com aquela sensação, pô, né? Pra que anular um lance desse, né? Pois é, eu olhando, assim, esquecendo o VAR e vendo a imagem e seguindo pela zebra do campo, no mínimo ali pra mim é a mesma linha, cara. Olhando assim, é o tipo da coisa também que qualquer hora alguém inventa uma inteligência artificial pra apitar esse negócio, né? Já passou da hora, não passou não? Não, o que eles falaram aí vai continuar dando alguma confusão, mas é que eles estão querendo, não sei em que pé que tá isso, é que marcar o impedimento só quando tiver um corpo inteiro depois, né? Eles estão querendo mudar para isso. Mas, não sei, aí vai ficar a definição se foi o corpo inteiro ou não foi, ficou faltando um pouquinho do corpo, né? Então vai continuar pois a confusão. Tá meio que dá na mesma, né? Porque tá a pontinha do cotovelo, né, meu? Para poder marcar o impedimento, né? Aí é difícil, né? Pois é, cara, eu acho que não adianta. É o tipo da regra que é feita para dar a discussão, mas eu concordo com o que o Lucas falou, eu acho que na dúvida vale o campo, sempre, né? Eu acho deveria que na dúvida... Deveria ser assim, né? É, na dúvida, se o VAR é inconclusivo, vale o que foi feito em campo, porque o cara tá do lado, o cara tá... O Bandeira tá lá para isso mesmo, não é possível. Então, né? Essas são coisas que a gente precisam ser pacificadas aí no futebol. Muito embora você vai ver, por exemplo, aí a Copa do Mundo masculina e agora a feminina, o VAR resolve numa velocidade e eu não vi nenhum caso de, assim, muito discutível, sabe? Então, parece eu acho que também... um tipo de... Assim, não, eu posso estar falando besteira, porque eu não sei se já mudou no Brasil, mas quando veio a tecnologia do VAR para o Brasil, já tinha um modelo mais avançado que estava rolando na Premier League. Uhum. A nossa tecnologia ela é mais defasada mesmo, né? da Copa do Mundo masculina e feminina e da Premier League, que é super rápido de resolver. Acho que deve ter de alguma forma de você conseguir identificar ali exatamente qual era a posição do jogador, né? Exatamente. Menino Thales, você tá muito calado hoje. O que tá acontecendo com você? Ah, sem assunto. Você não, quer você não ficou sabendo que Deus Rick Almeida já foi e já fez um gol? Ah, mas é Série B, né? Se você for pensar assim, traz o Wagner Love, artilheiro lá, o Denem, artilheiro lá. Bicho, isso é loucura, né? Loucura. Mas foi bem. É o que eu falo, meu sonho é buscar jogador no aeroporto. Eu só tenho a alegria de levar no aeroporto. E esse aí é uma das alegrias que a gente teve. O Otto Moll. Precisamos ter pelo menos mais umas 6 a 7 alegrias esse ano, hein? Uai. Fazer uma van. Porque hoje já é dia 23 de julho, cara. Uma semana. Nós só dispensamos um, né? A rigor, nós temos mais uma semana e alguns dias aí para... Então, nós dispensamos e trouxemos Pedrinho, talvez, de reforço. Aí, de reforço, Pedrinho, cara. O resto... E pingou uma grana inesperada, né? Pingou. Vendemos o Mateusão, que estava lá emprestado lá no Flamengo. Temos direito a 1 milhão de euros. Que diz, gente, que limpinho. Que dia que o América vendeu o Mateusão por 1 milhão de euros? Foi bom demais esse negócio para o América, na minha opinião, viu? Porque nem lá ele estava jogando. Como é que o Flamengo conseguiu vender um reserva, meia bomba, por 2 milhões de euros? Foi bom demais essa grana aí. Foi mesmo. Nossa, ninguém esperava, viu? Eu tenho certeza que vai ter um campo para drenar no CT, vai ter algum banheiro para construir, não é possível. Sempre tem. Uma dívida para diminuir, que agora a regra agora é diminuir dívida. Então... vamos ver o que vai ser feito com esse dinheiro aí. O Otto Mol tá falando aqui, ó, pênalti criminoso no Mastriani, mídia vendida calada, vai ser contra tudo e contra todos. Essa mídia aqui não é vendida e nem calada. Não é não, menino Thales? É, mas no nosso caso, não ser vendido, não ser calado, não adianta absolutamente bosta nenhuma. Se nem a diretoria do nosso time nos apoia, quem dirá os outros? Foda-se. Bobagem. A gente não é vendido, mas não fizeram proposta também, né? Então a gente não teve nem como analisar. Só, tem alguém aberto a negociações aqui nessa bancada, já percebi isso. O Marcelo Calçolari, boa noite. Últimos jogos têm dado uma esperança grande de permanência, para desespero de uma galera. Carlos de Paraupeba, depois de 3 jogos da América, acho que o América não cai. Júlio César Randan, falando aqui, grande jogo. Gustavo Lacorte. Laura Grise tá aqui falando que o absurdo foi o Flamengo empatar. Hernani Barbosa sentindo falta aqui de Andrezinho, falando que o América vai recuperar, não cai. Também sentindo falta de Andrezinho, menino Lucas Pousa, querendo resposta da diretoria. Menino Andrezinho é rebelde, ele falou que só vem clássicos. E quando ele quer? Então, ele é rebelde. Você tentou convencer menino André hoje, Thales? Eu quero que ele se foda. Que isso, João? Ah, bicho, eu tenho filho pra criar, não tem que ficar adulando os outros, não. Que isso, mas ele é carente, você tem que cuidar dele, não é assim? É, ele é muito carente, como ele mesmo diz que ele não assiste a gente, então que se foda mais ainda. Brincadeira, viu? André ele é volúvel, para não dizer rebelde. Joaquim Botinha tá aqui dando um salve também. Chester Rodrigues, Marcão do Castelo, Santos Americanos, qual o maior desafio, ser campeão da Sul-Americana ou se manter na Série A? Beijos. Ó, pelos comentários das ESPN chilena e das outras ESPNs dos países que são fronteiriços a nós, eles estão assustados e chegaram à conclusão que qualquer time do país deles seria Série B no Brasil. Não, pelo que nós jogamos a Sul-Americana, sim, viu? Essa é a conclusão que os caras desses outros comentários falaram assim, ó, se o campeão do ano passado tomou de 5... E tomou de 5 bem, assim, a lógica desse, tomou de 5 bem tomado e merecido, não foi um ponto fora da curva, não. Tomou de 5. Aí o pessoal da ESPN Argentina, a mesma coisa. Pô, como é que um time desse, mas, e muitos elogios ao América. Não, jogaram bem, sabe? Eu não vi em nenhum momento esse pessoal fazendo críticas, tipo, ah, foi um jogo fora da curva, ou algo do tipo. A crítica dos caras foi, nós estamos... Em outro degrau em relação ao futebol brasileiro. Porque o argumento deles é isso. Assim, ó, o time do América joga de igual para igual com o Flamengo, com o Palmeiras, com todo mundo que a gente teme. Porque eles falaram isso. Assim, todo mundo chegou no sorteio e tinha medo de pegar o Flamengo, o Palmeiras, o Inter, o Grêmio. Só que o time do América, ele é lanterna numa competição em que ele joga frente a frente com esses caras todos. Então... Na verdade, o América é lanterna, já, porque não houve planejamento da diretoria, né? Montou mal um time, e nós estamos com 3 competições para disputar. Estávamos, né? Então, bicho. Eu achei bem coerente o raciocínio dos caras, tipo, o Brasileirão é uma liga muito forte hoje em dia. É muito difícil jogar o brasileiro, cara. É, eu concordo parcialmente com a ESPN chinesa, não, a chinesa, não, chilena, não. a chinesa, eu acho que não deve estar falando sobre sul-americano. Não assisti a linha de passe chileno para ver o que os caras estavam falando. Não assisti, mas... o Craque Neto chileno. Não assisti o Craque Neto, mas o Craque Neto é da Band, né? Seria da Band chilena. Mas tem que ver também que... não tô falando que necessariamente foi um jogo atípico, né? A América foi bem superior ao Colo-Colo, mas no jogo lá, Colo-Colo foi muito melhor que a gente. A gente achou um gol no final ali que nos deu sobrevida e que acabou que começamos empolgado e metemos 3-0 nos 25 minutos de jogo. Isso é um resultado atípico até para o América, que nem no Campeonato Mineiro a gente fez isso, né? Meteu 3-0 em nenhum time com 25 minutos de jogo. E na Libertadores o Flamengo empatou com o tal do Nublense lá, que é do Chile, e na teoria foi um jogo pau a pau também. Então assim, é óbvio que os campeonatos, os outros campeonatos sul-americanos são inferiores aos nossos tecnicamente. Um time chileno com certeza teria muita dificuldade aqui no Campeonato Brasileiro, não brigaria para ser campeão, ficaria no meio da tabela no máximo, brigar para o rebaixamento mesmo. Mas eu acho que foi um jogo que o América se fez muito superior na partida, mas que se jogasse mais 3 jogos com o Colo-Colo, não ia rolar mais uns 3-5-1, não. Ia ser um jogo mais parecido. Quando Sim. O Colo-Colo fez um gol, a gente até ficou bem apreensivo no estádio ali, porque o Colo-Colo... A gente é muita gente. Você ficou apreensivo porque você é cagão. E é P4, né, cara? Ele é P4, é cagão. O sentimento do P4 é diferente, ele tem medo. Depois que a gente tomou um gol, a gente quase tomou um outro. Foi cara a cara que o jogador do Colo-Colo chutou pra fora e ser 3-2 que daria pena. Quase a gente fez 6-7, quase que o outro virou somente 2-0. Quase um monte de coisa, quase que eu ganhei na loteria, né? Quase. Então tá bom. Quase. O que eu quis dizer foi que o 5-1... O América não é 5-1 vezes melhor do que o Colo-Colo, mas a gente, de fato, os times brasileiros são superiores, sim, aos times chilenos. Haja vista a quantidade de brasileiros avançando nas duas competições e a quantidade de chilenos não avançando, né? Adolfo, o sofá americano faz comparação de time sul-americano também? Não, ele não sabe falar espanhol, não. Sabe nem como é que fala sofá em espanhol, né? Nem sabe como é que fala sofá em espanhol. É, mas eu acho assim, realmente, acho que... Nosso campeonato. Olha para a Série A hoje. Quem que estaria, com exceção do Cruzeiro, né? São os times que deveriam estar ali mesmo, né? São os times que são da Série A. Essa Série A é uma das mais fortes. A Série B está um lixão, né? Tá um lixão. Vila Nova de Goiás, Sport. Poderia ser o Sport. O Horizontino está liderando a Série B, se eu não me engano. Exato. O Sport poderia ser um time para estar aqui na Série A no lugar do Cruzeiro, né? Porque eles não merecem estar mesmo, não. Mas assim, o resto, meu amigo, o resto são os times que tem que estar aqui na Série A, então não tem muita, tem muito coreia-coreia, né, times fortes, e vai ser difícil mesmo, por isso que assim, os pontos perdidos pra gente é o que a gente lamenta, e realmente, se pegar um Colo-Colo do jeito que jogou contra o América aqui, ele é Série B da metade da tabela pra baixo. Sim. Ele vai ter Sim. trabalho aí com o Novo Horizontino, com Vila Nova de Goiás, vai levar gol de Henrique Almeida, né? Provavelmente. Pois é, cara. Eu... É engraçado que assim, nós estamos com 43 minutos de programa, não é isso? 43 minutos. Eu nunca vi uma batatinha durar tanto igual essa batatinha de Lucas. Tem 43 minutos que ele está comendo essa batatinha dele. 15 quilos de batata que tem ali naquela casa. Ou essa batata é muito ruim, que está comendo esse trem devagar. Não é? Tem... Eu sou sommelier de Pringles. Esse sabor aqui eu não conhecia. E não sei de que é, porque não fala. É sabor buia. O quê? Buia. É, tá bem. O cara come uma batata sabor que ele nem sabe qual sabor que é. Ah, eu vi lá, tinha um sabor que eu não conhecia, eu comprei. Tem um gostinho meio que de sal de limão, sabe? Mas não tá escrito mesmo, não. Que beleza, muito bom. O Matheus Neme tá aqui com a gente, falando que os reforços agora é Libertadores. Edson Firmo também. Felipe Silva, vulgo Tartaruga. Tá falando boa noite, em especial ao jogador de porrinha da Várzea, Thales Lindão Maciel. Um beijo, meu querido. A Doutora Alvim tá aqui. Eu gosto da ideia de Benítez entrar no intervalo. A gente já comentou isso aqui uma vez, eu também acho. Eu acho interessante. O João Acílio Carvalho Ribeiro, Maidana é o maior problema da zaga, mas como ele somite o jogo inteiro, passa batido. É uma interpretação também, né? Pelo tamanho dele, pelo menos nas bolas altas, ele tinha que ser bem melhor. O Rodrigo Magalhães está aqui, boa noite. Marco Coutinho, de Brasília. O Vasco perdeu e deixou, a gente deixou a lanterna. Maravilha. Rovani Xavier, Boia Pedrinho, e sem contar que agora eles ajudam os laterais, onde estávamos muito expostos. Agora temos banco de velocidade também para marcação alta com Varanda e Mateuzinho. Partidaço do Varanda ontem, bicho. Ia puxar isso agora. O que vocês acharam do Varanda? Caralho, que partida. Finalmente ele foi um pouquinho menos fominha, né? Isso acho que isso ajudou também, apesar de que ele ainda é meio barbantinho. Mas o Varanda é muito bom entrando, né? Durante o jogo. Quando ele é titular, ele não vai tão bem. É, talvez ele pegue a zaga um pouco mais cansada. Até tem essa coisa também, né? Jogou muito. Fez uma partidaça ontem. Fez sim. Fez uma grande igual partida. Quando, igual o jogo que ele entrou contra o Atlético, né? Entrou muito bem. Ele entra muito bem, mas quando ele foi titular, qual foi o jogo que ele foi titular? No jogo brasileiro, aí não vai tão bem. Mas entrando, ele tá indo muito bem. Isso mesmo. Ele gostei dele também, viu? Finaliza de fora da área. Ontem ele assistiu bem, né? Quer dizer, ele passou. Não teve aquelas jogadas em que ele foi meio estrambelhado, né? Tropeçando e tal. Ele foi bem ontem, viu? Passes firmes, bem, me colocou bem a bola, abriu o jogo. Muito bom. Gostei muito dele ontem também, viu? Surpreendeu também positivamente num jogo grande desse, né? Entrando contra o Flamengo. Não sentiu, né? Não sentiu. Botou pra quebrar lá. Esse menino é bom, viu? Esse menino, assim, até acho que no comentário do jogo lá, durante o jogo, né? Eu compro esse menino amanhã. Ah, dá pra comprar aí dá pra comprar aí na janela, não? Parece que ele tem um passe fixado. É, eu não sei, eu ia falar isso agora, eu chutaria que não, porque ele veio meio que de contrapeso ali, assim, especulação, né? É, na negociação com a liberação do Everaldo mais cedo, então talvez não veio com passe fixado não, mas se viesse, talvez seria uma boa, a América adquirir os direitos dele mesmo. Eu tenho quase certeza que sim, cara. Ele renovou com o Corinthians até a final do ano que vem e... Não, olha aí, rapaz, o contrato dele termina em janeiro de 2024, ou seja... Tem passo fixado, não tem nada. Aí, ó. Pré-contrato, já dá pra fazer, né? Um pré-contrato já. É, já dá. Resta saber se ele quer e se o América quer, claro, também. Claro. É. O Corinthians certamente não, porque senão teria renovado antes dele vir, né? Mas agora ele tá a fim de... É, não sei se o Corinthians vendo que ele tá jogando bola, talvez, né, reconsidere a posição. É, pode ser. Aí, ele aí joga na do Roger Guedes, né, gente? Ele joga ali na do Roger Guedes, né? É, tem que comer um pouquinho mais de feijão com arroz ainda, pra, né, porque o Roger Guedes realmente é melhor. E jogar no time como o Corinthians é outro papo, né, cara? Os caras lá pegam pesado, queima o sujeito num jogo facinho, né? Então, não sei, tem que ver. O Otto Mol tá lembrando que contra o Inter, foi mal, né? Mas é igual nós falamos, eu acho que... Oscilação da idade. É, o jogo de ontem foi bom, muito bom. A única coisa que eu não gosto do Varanda, que eu acho que ele ainda tem que fazer mais umas 5 partidas boas para perdoar, foi quando ele postou que ele teve que chegar no fundo do poço para... Uma vez ele postou no Instagram isso, né? Que ele teve que chegar no fundo do poço para mostrar que ele é bom, que não sei o quê. Como se o América fosse o fundo do poço. Aí eu acho que ele pegou pesado demais. Tem mais time fundo do poço aí que ele poderia estar, viu? Tirando isso, mais umas 3-4 partidas boas, perdoa ele. Tá certo. O Arthur Mendes tá falando que acrescentar o que o Felipe disse sobre o Everaldo. Aprendeu a reclamar de tudo igual tá na jura da cocota. Tá reclamão mesmo. Sérgio Souza, boa noite, amigos. O pênalti em cima do Mastriano foi muito parecido com o do Arthur no segundo jogo da final do Mineiro. Foi verdade, mesmo. Foi mesmo. Parecidaço, cara. Carlos Rocha tá aqui também. Rodrigo Magalhães perguntando se Dadá já saiu. Alguém foi no aeroporto pra garantir? Não saiu, não. Não vai sair, não. Porque Juventude vai dar um passinho pra trás agora que saiu a nova fase da investigação, né? Eles não são bobos nem nada de contratar por empréstimo um camarada que provavelmente não vai poder jogar. É, provavelmente vai tomar pelo menos a suspensãozinha marota e vai ter que jogar na Turquia, ganhar um contratinho na Turquia. Ridícula que a STJD tá fazendo. Contrataram o Nino Paraíba. Pois é, ridículo. Nossa, não dá nem pra descrever, não. Tinha que banir esse filho da mãe. Aí Sandu contratou, acho que, o Nino Paraíba. Mas, uai, e pode? Ele não tá suspenso? Ah, mas eu acho que a maior suspensão foi tipo 14 jogos. Ele já deve ter cumprido, sei lá, se bobear o tanto de jogo que passou aí. Que loucura. Giovanni Novaes está aqui também, Paulo Marques. Coelhão Sinistro está falando aqui que o Thales está com o humor do Andrezão. Eu acho que agora ele te xingou, viu, menino Thales? Falar que você está com o humor do André... De forma alguma, cara. Eu gosto muito de Andrezinho, gosto muito dele. Marco Antônio está aqui. Alô, torcedor americano. Enfim, a América voltou a jogar bem. Agora acreditamos na permanência. A Mauri Lopes, de Paraupebas, no Pará, é Decadentes. Valeu demais, a Mauri. Lourão da Barra, cheguei, pergunto-lhes, agora vai? Resposta rápida, agora vai? Vai. Sempre foi? Então, sempre na verdade, foi, não. A gente teve aí uns 2-3 jogos que foi assim, foi foda, cara. A gente ficou com o famoso cu na mão, porque não apresentou nada, né, bicho? Mas... Me surpreendeu de positivo. A gente viu muita coisa boa ontem, né? Muita coisa boa. Com certeza. Foi foda o treinador do Fortaleza? Voda? É. Foi foda? Mentais agora. Ou não gostou? Ele não gostou, não. Ele gosta de pedra de quinta série que ele faça. É que são boas, né? Que são boas, né? Essa não foi, não. Então tá bom. Vai lá. Segue o jogo. Isso foi uma piada, foi um trocadilho, né? Foi um xiste. Foi um trocadilho. Carlos Eduardo Reis de Carvalho está aqui também, Flávio Azevedo, Bruno Palmeira, Sérgio Gandarella falando que Belmonte deu prejuízo de 2 milhões. Quem contratou esse tumor? Então, mas o futebol é gostoso por causa disso, né, cara? No começo do ano, a maioria achou legal a contratação da Belmonte. A maioria achou interessante a contratação. Eu fui um deles, mas infelizmente o cara não deu nada certo. Nada, nada certo. Uma merda. O pouco que entrou jogou mal, inclusive. Exatamente. Já um varanda da vida aí que a gente não dava nada por ele, a gente elogiando ele aí. Tá vendo? Futebol é legal por causa disso, cara. Muito doido mesmo, né? Muito doido. Vamos pra Bale Colatina? Bora. Bora. Então vamos lá. Vamos começar então com o Bala do Jogo contra o Colo-Colo. Foi eleito Mastriani com 45,9%, seguido de Mateuzinho com 35%, Ale com 19% e Lucas Beagle não teve nenhum voto. Pô, que sacanagem. Menino Adolfo, seu voto. Olha, o Mastriani foi bem, participou bem, fez 2 gols. Mas nesse jogo, vou votar no Príncipe. Príncipe de jogou. Volta. Príncipe fez 2 gols também e jogou bem, foi muito bem. Aliás, nesse jogo, gente, foi difícil achar um que não foi muito bem, sabe? Verdade. Nós tivemos ali um Martínez também, que para mim, né, foi bem. Babenítez entrou um pouquinho, foi bem. Os dois entraram no segundo tempo e foram bem, né? Dos que começaram jogando, né? Os dois zagueiros foram bem, o Cal foi bem. Até o Alê jogou bem esse jogo, né? Fez uma boa partida o Alê nesse jogo. Mas assim, vou ficar com o Mateuzinho. O Príncipe. Com o Príncipe pelos 2 gols e ter jogado bem também. Gostei da atuação dele. É, com uma boa, como é que a gente fala assim, uma homenagem também ao Mastriani, né? Mas vou votar no Mateuzinho. Boa. Militar, seu voto. Mastriani. Boa. Lucas. Vou de Mastriani também. Eu vou de Mastriani, mas vou fazer a menção honrosa, menino Mateuzinho. Príncipe jogou muita bola, sim. A turma do Chile está apaixonada com ele. Inclusive, é a hora boa da gente passar nos copos chilenos lá, se a gente achar alguém disposto a pagar o... Já no fundo do meu coração, ele não conseguiu dar certo em Israel. Você acha que vai dar certo no Chile? Não vai. O Varanda não deu certo no Chipre? Não vai. Mas o Varanda, cara, o Varanda é menino de tudo. O Mateuzinho não é mais menino. O Mateuzinho tem 26 anos. Sacou? Então, bicho, o Mateuzinho é isso aí. Vai ficar na América aí. Vai fazer uma partida que vai encher nossos olhos, nós vamos votar nele pra bala e vai... Na outra partida ele faz rádio, igual ele fez ontem e por aí vai. É isso aí. É bem por aí mesmo. Tá certo. Colatina do jogo de terça-feira. Esse aqui é sempre assim. Ninguém ganhou com 51,3%, seguido de Everaldo com 32,7%, Pazinato com 10,6% e Nicolas com 5,5%. Adolfo? Esse é difícil, viu? Assim... dentre os que eu anotei aqui que não gostei da atuação deles, né? Foi aí, da lista aí, foi o Everaldo. Vou votar no Everaldo. Boa. Thales. Rapaz, 5-1 é ninguém, né? Não dá. Você é um ufanista. Sou. Sempre que a gente ganha assim, você já não quer colocar Colatina. Colatina é ninguém. É apaixonado quando tem um jogo assim, você não quer votar em ninguém. Você é um cara que quer ser amigo das pessoas. É ou não é? É sempre, né? Lucas, eu vou no Everaldo também. Acho que tá destoando um pouquinho do time, infelizmente. Eu também vou de Everaldo. Acho que se perdendo. Alguém falou que o Everaldo é o seguinte: quando é pra cruzar, ele vai pro gol. Quando é pra ir pro gol, ele cruza, né? Então tá tomando as decisões erradas todas. Então eu vou de Everaldo também. Ele parece Bola... até o Mateuzinho, né? Não consegue passar num contra um de ninguém mais, né? E erra a decisão: se chuta ou se cruza. E ele não parece que tá fora de forma nem nada, eu acho que, Velocidade ele tem, Verdade. O Bala do jogo de ontem ganhou Mancini de volta ao Bala, com 47,2%, Varanda com 30,4%, Pazinato com 13,6% e Azevedo com 8,8%. Adolfo? Da lista aí, Mancini. Boa. Thales. Azevedo, né, nego? Só porque fez um gol no Flamengo, a coisa pouco sempre, assim? Sempre. Ô, Jair, eu faço essa merda aqui, tem 300 programas. Até hoje você não entendeu que o cara que faz gol pra mim, ele é o ápice. Porra, o cara faz um gol dentro do Maracanã lotado, bicho. Golaço daquele. Eu vou votar em quem? Nele. Tá certo. Lucas. Eu vou de Azevedo também, pelo mesmo motivo. Olha só que coisa, hein? Não, eu vou votar no Mancini, eu acho que escalou quase bem. Aliás, mas se ele instalou quase bem, não pode ser o Bala, concorda comigo? Não, deixa eu falar, quase bem, porque todo mundo que viu a escalação antes do jogo deu uma certa tensão, mas no final ele estava certo. E as mexidas eram boas também, então eu vou de Mancini. É, Colatina do jogo de ontem, ganhou ninguém com 58%, ou seja, a turma está feliz com o empate. É, seguido de Mateuzinho com 29%, Éder com 5,1%, e Nicolas, ou Nicolas com K, com 8%. Aqui eu tenho que fazer uma confissão que eu induzi menino Thales ao erro, porque eu achei que quem tinha dado aquela espanada na bola, que quase deu um gol contra, tinha sido o Éder, mas foi o Maidana. Eu induzi Thales ao erro. Mas tá bom, teve... Tá bom, o Maidana ia ter os 5% também. É, acho que ia ficar um pouco nisso também. Adolfo? Da lista aí, ninguém. Ninguém. Thales? Cara, Mateuzinho, bicho, não se perde um gol igual ele perder, vai tomar banho. Lucas? Eu vou votar num trio, vou dividir meu voto, Mateuzinho, Pazinato e Maidana. Maidana e Pazinato por conta daquela pichotada que quase não tomamos um gol rapidinho e Mateuzinho pelo gol perdido. Acho que os três merecem na mesma proporção. É isso aí. Eu vou de Mateuzinho pelo gol perdido também, mas no final acho que todo mundo ficou feliz com esse empate aí. A maioria dos americanos ficaram felizes aí, embora a gente poderia ter puxado mais dois pontinhos sem, com relativa tranquilidade ali. A gente já comentou isso, a questão do VAR e tudo isso aí, né? É, bom, tivemos aqui mais alguns comentários. O Carlinhos, o Carlos Costa falando que o América vai dar a volta por cima. O Roilson está falando que o Mateuzinho é craque, temos que vender ele nessa janela. Tomara, hein? O Marcelo Consolado tá zoando aqui, que é um programa inteiro sem reclamar do Juninho. Por que será que a gente não está reclamando do Juninho? Que ele foi reserva e quando ele entrou até bem. E ontem ele não jogou, né? Jogou. Bicho, eu fico... Não chegou a entrar, não? Chegou? Chegou. Ele que deu o cruzamento. Foi ele. Verdade. Deu o cruzamento. Verdade. Eu tô falando, não foi titular e quando entrou bem. Então é verdade. Não tem como reclamar do Juninho, não. O povo acha que a gente odeia o Juninho, cara. É um personagem. Já virou meme. A gente tem que aceitar o meme aí e vida que segue. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Nossa senhora, quero só ver. Não, hoje tá. Esportes especializados com Lucas. Você cortou o Lucas. Não, deu tempo de terminar. Eu falei sem muita graça. Não, cortou. Depois puxamos o VAR aí, que deu tempo de eu terminar a frase. Mas bem, primeiro no Sub-17, brasileiro Sub-17, a gente jogou na quarta-feira em casa contra o Red Bull Bragantino e perdemos o jogo. Com isso, estamos agora na vice-lanterna também no Sub-17 do Brasileirão, com a diferença que isso é um grupo de 10, então a gente está em nono nesse momento, mas foram só 3 rodadas, 2 empates e uma derrota agora somados. Né? E no nosso próximo jogo é fora de casa contra o Botafogo, que diferente do time profissional, não está fazendo um bom campeonato brasileiro, está uma posição acima do América com um ponto a mais somente. Nos torneios mineiros, Campeonato Mineiro de Base, Sub-15 a gente não teve rodadas essa semana, Sub-17 também não tivemos rodadas essa semana, e no Sub-20 a gente empatou contra o Minas Boca em casa, fora de casa por 0-0, ficando nesse momento na terceira colocação, 2 pontos atrás do Coimbra, que é o líder, mas com uma partida a menos. Então, se a gente vencer a partida que a gente está devendo aí, a gente assume a liderança no Sub-20. O Campeonato Brasileiro de Futebol Americano começa só 12 de agosto, então a gente está sem novidades por aí. No futsal também não divulgaram os próximos campeonatos. Até falaram que o América volta à quadra, mas assim, tá faltando dar mais informação no Instagram do futsal ali, quando é que vão ser os próximos jogos, como é que vai funcionar, enfim. Mas anunciaram oficialmente ali a parceria do novos patrocínios na modalidade, enfim, a Estrela Bet sendo nosso patrocinador master. Acho que esse ano aparentemente o projeto futsal está decolando mais, né? Mas está faltando mais informações sobre os jogos para a gente falar aqui. No vôlei, o time divulgou 2 coisas interessantes. A primeira foi que a gente conseguiu renovar o patrocínio, na verdade, renovar a lei de incentivo ao esporte, que nos garante conseguir captar dinheiro com patrocínio e manter o projeto por mais uma temporada e do do Montes Claros Vôlei, e também divulgaram que faltam 5 jogos, há 2 dias atrás, que faltavam 5 jogos para o início da temporada, mas eu não sei se é o início dos treinos ou o início do campeonato, não achei nada falando sobre tabela do Campeonato Mineiro, então não sei exatamente o que eles querem dizer com que 5 dias para o início da temporada, mas aparentemente estamos perto de ter alguma novidade aí com relação a jogos também. Mas, pelo menos, garantindo por mais uma temporada, por meio da lei de incentivo ao esporte, da lei estadual, no caso, né? E é só isso. Não tem mais nada, não, Jairo. Maravilha. Esportes especializados com Lucas. Essa semana, nós temos só o domingo, 16 horas, o jogo com o Palmeiras em casa, né? Vamos lá, vai ser um jogaço. O jogo com o Vasco, eu achava que seria marcado para esse meio de semana, não foi. E agora, a próxima data possível para esse jogo seria dia 16 ou 17 de agosto. O que é muito ruim, na minha opinião. É. Porque o Vasco está contratando, o treinador vai ter mais tempo. O ideal seria que fosse essa semana logo para resolver isso. Mas exatamente. Os times grandes sempre têm um trânsito melhor ali na CBF. Pô, espera aí, dá uma segurada nesse jogo. É. Enfim, muito ruim para a gente, na minha opinião, essa demora para remarcar essa partida. E em função dos jogos da Sula, que foram marcados para uma quinta-feira, os jogos contra Bahia e Goiás eram sábado. Então já não vão poder ser. Vão ter que ser passados ou para domingo ou para segunda, né? É. Então, mas isso aí é papo mais para frente. Essa semana nós temos aí só o Palmeiras em casa, 4 horas, domingo. Jogo bom, hein? Jogo bom para levar a família, hein? Levarei. Porque a diretoria abre o portão 6, né, cara? Porra, domingo, 4 horas, vamos abrir o portão 6, bicho? Vamos, eu acho que isso é importante, gente. Vamos abrir a porta do portão 6. Eu acho que aquele esquema, podendo passar do 3 para o 6, é o ideal, sinceramente. Porque aí você ganha mais bar, ganha mais espaço. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é mais legal do que fazer portões separados. Sem precisar abrir outra portaria, né? Sem precisar abrir outra portaria. E igual eu falei, aí, por exemplo, a loja da América, o pessoal que leva camisa, fica acessível a todo mundo. Então eu acho que isso aí é legal. Vamos continuar naquela ideia de abrir o portão entre o 3 e o 6, que eu acho que é o ideal. Economiza tudo, né? Como é que foi a venda lá externa de tickets para o bar? Cara, eu achei ótimo. Achei que foi excelente. Já entrei já com tudo compradinho. Eu não sei dados ainda. Depois eu vou perguntar ao pessoal do América como é que foi. Mas eu acho que muita gente comentou positivamente que foi ótimo estar lá fora, que já entrou indo pro jogo, ou indo pegar direto a cerveja, ou seja o que fosse, né? Então acho que isso aí ganhou um tempo bom aí, né? O Augusto tá perguntando se vai ter portão 6. Augusto, só vão saber lá pra quinta-feira, que é quando eles divulgam esses trem, né? Levarei provavelmente eles devem liberar a Ismênia toda pro Palmeiras, como fizeram com o Corinthians, é mais ou menos lógico. Então, nas outras vezes que fizeram isso, não liberaram os 6. Mas isso é uma pena, eu acho que era dia de liberar sim, mesmo que coloque lá uma separação qualquer lá, sei lá, não sei. Porque eu lembro que teve um pepino dos caras jogarem coisa uma vez lá, mas faz um... Reserva ali aquela última fileira de agora não tem cadeira mais, mas aquele último terço do portão 6 ali também, tranquilo. Eles fazem isso na parte de baixo para a galera não poder jogar nada nos bancos dos... Pois é. Só separar ali, a Polícia Militar colocar um cordão ali. Isso, eu acho que funciona legal, sim, né? Já, só para finalizar aqui, o pessoal tá falando aí sobre a questão que a gente quase não falou do Juninho hoje, tal, não criticou. Se o Benítez tivesse o mesmo comportamento do Juninho em campo, ele jogaria no domingo contra o Palmeiras. Como é que é? Não entendi. Se o Benítez tivesse o mesmo comportamento em campo do Juninho, ele jogaria contra o Palmeiras no domingo. Continuo sem entender. Eu também. Ele tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? O Juninho não consegue isso de jeito nenhum. Ah. Oh, acabei não, de ter essa notícia ruim, não tinha me tentado pra isso. Eu também não, eu também não. Poxa, isso é uma pena, hein? Se ele tivesse o mesmo... E ele tomou o terceiro cartão amarelo... Reclamando do pênalti. Do pênalti, eu falei lá na hora. Você fica bebendo cachaça com seu sogro, perde o fim da minha porra. Olha aí. Mas eu não sabia que ele já tinha 2, não. Tinha. Eu vi o amarelo, mas não me liguei que ele tava suspenso, não. É o terceiro. É. Bom, então é isso aí, moçada. Temos um programa? Boa. Temos. Adolfo, brigadão pela presença aí. Valeu, Vamos dar duas notícias futebolísticas aleatórias. O Santa Cruz, mais uma vez, foi eliminado na fase de grupo da Série D. Então, mais um ano no Santa Cruz, não vai jogar a Série C no ano que vem. Óbvio que seja um time com uma torcida grande igual o Santa Cruz, mais um ano sem conseguir avançar para a terceira divisão. E o São Cristóvão renasceu das cinzas e foi hoje subiu para a terceira divisão carioca. Ô, louco. Ó, o Fred acabou de... O Fred Ribeiro, companheiro do nosso amigo Adolfo, lá na resenha do Coelho. Provavelmente essa semana na quarta, né, Adolfo? Essa semana na quarta-feira, 20h30. Esperamos todos vocês. É engraçado demais, né, sobre como é que o Decadentes faz mal até para um terço do Coelho, né? Aqui é tão avacaiado que nós conseguimos avacaiar o terço do Coelho. Agora não é mais terço do Coelho, é o dia que quiser do Coelho. É porque mudou, inclusive, de nome para não ficar vinculado à terça-feira. É, mas nós avacaiamos os coitados. Resenha do Coelho, quarta-feira, 20h30, quando não tem jogo. Aí o Fred está falando aqui que acabou de descobrir que não teremos Benítez no próximo jogo. Tá nos ouvindo, Fred. Um abraço para você, viu? Maravilha. Então é isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Domingão, 4 horas, nós nos encontramos lá. Provavelmente Decadentes na segunda, pelo efeito etílico que a Sandrinha vai nos proporcionar, beleza? Boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, doutor.